Bom, hoje o assunto a ser colocado aqui é a pluralidade das existências. Ou seria também a multiplicidade das existências. O que, que é isso? O Espiritismo ele tem a primeira lei, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem a primeira grande lei, que é a lei da reencarnação. A lei da reencarnação. O que, que é a reencarnação? A reencarnação é uma lei que prega, que oficializa o Espiritismo como sendo uma seita igual ou parecida àquelas seitas, aquelas religiões mais antigas, digamos assim, de 4, 5 mil anos atrás, ainda na época dos celtas, ainda da época dos monges druidas, que eram parte do povo celta, que acreditavam nas vidas passadas, que acreditavam na multiplicidade das existências. Acreditavam também que as pessoas, elas morriam e renasciam sempre com a mesma ideia do Espiritismo de hoje, para evoluir. Sempre com o pretexto de evolução e nunca de involução. Por isso, então, depois que o Kardec, então, ele compilou as suas obras básicas, ele transcreveu, então, todas essas leis. E a primeira grande lei é a lei da reencarnação, que prega e, de certa forma, oficializa dentro do Espiritismo e dentro de outras quantidades bastante grandes de seitas e religiões orientais, que a gente morre, renasce, para que a gente tenha várias oportunidades de, através das várias mortes e dos vários renascimentos, várias reencarnações e várias desencarnações, o melhor, a gente tem a oportunidade da evolução. Muitos, há algum tempo atrás, bastante tempo atrás, quando souberam que nós fazíamos parte da doutrina espírita, eles questionavam a gente, né? Porque quando tu adentra numa coisa nova dentro de uma comunidade, a primeira coisa que vem é pedrada, né? Porque não era o normal. Onde é que já se viu? Então, onde é que já se viu lei da reencarnação? Onde é que já se viu que o cara vive, morre e acabou, e terminou? Bom, existem vários argumentos que está aí para ver. É lógico, é coerente, é sensato. Eu tenho aqui 4 pernas, eu sei falar um pouquinho perante vocês aqui, um pouquinho, né? Tenho a minha mente, não é das melhores, mas ela é aceitável perante um mundo normal. Trabalho, consigo sustentar a minha pessoa, consigo fazer as coisas que eu quero, consigo, enfim, ser independente. Eu consigo ser independente para eu próprio fazer as coisas. E nasce aquela criança totalmente desprovida de pernas ou desprovida de braços, ou tendo pernas e braços, desprovida da mente, desprovida, às vezes, da logicidade, da capacidade de pensar, da capacidade de aprender. Às vezes, com 20 anos, elas têm a mente de 4, 5 anos. Seria justo isso, gente? Eu, todos nós aqui, perfeitos, em perfeito estado de saúde mental, física e talvez muitos espiritual, né, também, e outros que têm que frequentar uma escola especial como a PAI. Eu sei porque a gente presta serviço para a PAI e a gente às vezes vê lá, quando a gente vai fazer serviço lá, a gente vê a necessidade que tem aquelas crianças, aqueles homens, são homens já, são adultos, com uma mentalidade de 10, 11 anos. Existe justiça divina nisso? Existiria justiça divina nisso? Eu ser assim e eles serem daquele jeito? O motivo tem. Ora, em alguma outra existência, eles, provavelmente, através de más ações, ou provavelmente através de atitudes erradas, eles vieram nessa existência através dessa debilidade física ou mental, tentar uma evolução. É uma evolução, sim. Eles também são, hoje, o melhor de todas as suas outras evoluções, de todas as suas outras existências. Eles são o melhor hoje. Nós, hoje, somos o melhor de nossas existências passadas. Nós, através das várias e várias reencarnações, da multiplicidade das reencarnações, somos hoje melhores de todas as outras que nós passamos, que são dezenas e até centenas. Nós somos milenares. Nós somos espíritos milenares, gente. Por isso que essa existência aqui de 70, 80, 90 anos, alguns, é um raio perante aquilo que nós já vivemos nesse planeta. Outro exemplo. Eu tenho que trabalhar para sustentar minha família, meus filhos. Bom, agora eles se sustentam também, porque eles são grandes. Tem outros que nascem em berço de ouro e não trabalham a vida inteira. E tem os melhores carros, tem os melhores barcos. Eles nasceram num berço de ouro. E nós temos que trabalhar. Temos que labutar o dia inteiro. Depender de funcionários. Depender do nosso trabalho para a nossa subsistência. E outros, não. Eles nascem em famílias extremamente ricas. Nascem em famílias extremamente abastadas, né? E não sabem nem sequer o que é a labuta de um trabalho. Não, simplesmente eles têm tudo de graça. Existiria justiça divina nisso? Apesar de Jesus dizer que os últimos serão os primeiros? Mas nós já fomos os primeiros em outras existências. Nós já fomos ricos em outras existências. O cara que é muito pobre, que é miserável, que vive na favela, ele também, por algum motivo, ele está lá. Pode ser de uma encarnação passada, pode ser de duas ou três ou quatro encarnações passadas. Ou pode ser também porque ele é vagabundo e nessa mesma encarnação ele foi lá porque ele quis. Porque ele podia ter escolhido um caminho melhor. Tudo no seu devido tempo. Então, essa questão da multiplicidade das existências é bastante interessante. E leiam um livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, e leiam lá na parte onde fala sobre as leis, que começam com a lei a lei da reencarnação, que depois vem a lei do efeito e causa, que é a lei do karma, a lei do amor, a lei da evolução, a lei do trabalho. É muito legal, gente, aquilo lá é um livro instrutivo que se devia passar, sabe o quê? Nas escolas, para que a gurizada aprendesse o valor de estar vivo, o valor de fazer alguma coisa, o valor de ser decente, o valor de ser gente, o valor de ser uma pessoa honesta. Então, fique aqui uma reflexão para todos nós aqui. Vamos pensar nisso. Por que que eu estou aqui hoje? E por que que eu estou nesse contexto? Por que que eu estou nessa vida? Por que que eu estou aqui assim hoje? Por que eu tenho que trabalhar com carro, tenho que trabalhar com cliente, tenho que trabalhar com pessoas? Por que tem um outro que trabalha lá dentro de uma fábrica e ele está lá, é a escolha dele e ele está lá? Por quê? E é um serviço maquinal o dia inteiro. Não precisa pensar, não precisa conversar com ninguém. Por que que um está aqui, outro está lá, outro está aqui? Por que que uns vêm no centro espírita, outros vão na Igreja Universal do Reino de Deus, meus vizinhos, ou na Igreja Católica, minha vizinha também? Por quê? Fica essa reflexão para que nós tenhamos uma resposta. E vamos com essa reflexão e com a ajuda do Evangelho segundo o Espiritismo, vamos procurar respostas. Vamos procurar respostas que geralmente nós vamos recebê-las. Muito obrigado.